já deixou. Ninguém larga a grande roda, ninguém sabe onde é que andou. Ai, que ninguém lembra nem o que sonhou. Aquele menino canta.

herdou da noite a cor e a cor de mistério, mas tinha brancos os cabelos e a alma, tinha nos olhos de certeza que há no sério, e no sorriso a doçura e a calma. Foram seus braços o meu berço preferido, sua canção foi um feitiço apetecido que me embalava, e eu, menino adormecido, ouvia-se tocar. É um bastão, pare, é um bastão, é um bastão, pare, é um bastão, é um bastão, pare, é um bastão, é um bastão, pare, é um bastão. Suas mãos negras se juntavam a pedir: Senhor Jesus, olha o menino, meu Senhor, faz que o demónio não venha a perseguir. Senhor Jesus, mostra-lhe a paz e o amor. Sou eu quem peço agora na minha oração, para que Deus te mostre a minha gratidão. Não te esqueci, não esqueci a tua canção que canto para ti. Info, o site da nossa estação. Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe raio. Uma sorte é a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. Hemisfério fraco, outro forte. Para que o dia não sejas triste, thank you.